Santana, jura, jura que me ama. Vem cá e beija minha boca. Você é uma coisa louca. Eu quero te agarrar. Santana, jura, jura que nasceu pra mim. Rebola banda, vamos dançar la bamba. Fica de perna bamba, remete Santana, jura. Remete aí. Rebola banda, vamos dançar la bamba. Fica de perna bamba, remete Santana, jura. Minha boca, você é uma coisa louca. Eu quero te agarrar. Que perna grossa, assim não há quem possa. Ai, minha nossa, não dá pra resistir. Eu quero um caso sério, não tem mistério. É só dizer que sim. Menina Santana, jura, jura que